ti, mas reconheço que não mereço estar aqui. Me estenda a tua mão, ó meu Senhor. Não abro mão da tua herança, que é esperança do meu coração. Em ti vou confiar pra conquistar. Deus, só preciso de uma direção.